me obedece. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. Entre quatro paredes, ela me obedece. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. E essa do meu parceiro, meu irmão, Xana, o brabo. Cheguei perto de você, sentiu minha pegada. Acho que até se apaixonou. O cara de santinha quase me enganou. Essa mina louca, ela quer fazer amor. Você sempre me olhou de um jeito louco, um jeito tão gostoso. Oh, que jeito gostoso. Agora vai sentir minha pegada, não quer saber de nada. Oh, vai provar de todo meu amor. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. Entre quatro paredes, ela me obedece. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. Entre quatro paredes, ela me obedece. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. Entre quatro paredes, ela me obedece. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. O proprietário do seu paredão. Cheguei perto de você, sentiu minha pegada. Eu acho que até se apaixonou.